É a VM chapa. Na mesma medida, titi. Quer brotar? Mete a cara, na VM é só caracol. Disposição, apetite, brechou, cantos, fuzil, val. Nos beco tá paz total, tudo na paz do Senhor. Jurei ser leal aos meus, foda-se os traidor. Cadê o bang doido? Na rua tá fácil não. Coletividade chapa, junto nós fica fortão. Salve meu mano tio, sem palavras meu parceiro. Nós é o elo da corrente dos mano que fecha mesmo de AK. Parafal, Ruger Glock M4, nuleta de alto alcance, só armamento pesado. Juninho da VM é nós, cê mora no coração. Fiel, leal, guerrilheiro, na bandola um acação. Salve mano, corujinha, T-Nex, Telt, Matil. Nós levanta os caídos, pobre louco, explodiu. RJ, Chetufão, Novo Holando, sincero abraço, bota fogo no balão. Atividade aliado, Saimo, Matheus, Fernandinho. Só cria dedo nervoso e linha na cintoitão. Só ponta oca no coco, no time só bicho solto que não recua por nada. Olho por olho, bandida VM tá palmeada. VM é nós maloqueiro nos quatro cantos da quebra. No respeito, na humildade, atividade, favela precisou. É aquilo só menino bom de dedo que fecha, fechando chapa até o time, meu parceiro. VM é nós maloqueiro nos quatro cantos da quebra. No respeito, na humildade, atividade, favela precisou. É aquilo só menino bom de dedo que fecha, fechando chapa até o time, meu parceiro. Pega a visão, é a ralé, ganha a maldade no ar. Os contra que não se cria, tá maluco de tentar. O bonde aqui é fechado, o molecão soltou a voz. Um pinga é letra, compadre, a sua fala por nós. Becão na pista de AR, os meninos rastando a placa. É o team, vem nos bimotor, trazendo o cal, meu chapa. Os movimentos nunca para, Pedrinho fornece os vapor. De riba 357, a firma é forte, primô. Bota o sul, salve Luiz, irmão que o mundo me deu. Nós até na outra vida, só fé, os irmão venceu. Na risco o crime prossegue, metralha firme com nós. Nunca abandonou amigo, nunca negou uma voz. Liguei meu mano Siri, cachorro louco de raça. Até o time do meu fuzil, defenda a família parça. Ninguém é melhor que ninguém, a morte vem é pra todos. Quem dá tiro, leva tiro, VM e o bang é louco. VM é nós maloqueiro nos quatro cantos da quebra. No respeito, na humildade, atividade, favela precisou. É aquilo só menino bom de dedo que fecha, fechando chapa até o time, meu parceiro. VM é nós maloqueiro nos quatro cantos da quebra. No respeito, na humildade, atividade, favela precisou. É aquilo só menino bom de dedo que fecha, fechando chapa até o time, meu parceiro. Tá ligado, tio? Promessa é dívida, ladrão. VM é nós, cumpade. Pobre louco, nada.